feito a campa. Jardim do equilíbrio, o juízo passa batido. Balança que pesa no lado, meu Deus, fala o juízo. Vou perder meu tempo, vou levar tempo em achar. Qual a flor do juízo? Eu preciso encontrar, eu preciso de você. saliva é tudo ou nada, das tripas coração. We'll be right back. que se esconde dentro de um coração. Peço pra mostrar qual é o teu valor. Se o que você faz suporta a tua dor. Quantos passos tem daqui ao coração de alguém? Qual a distância pra você chegar? Seguir meu rastro. Eu já falei, tu já ouviu minha voz? E as gotas que molham meus olhos não choram mais por nós. Meu choro marginal não presta. Sentimental demais. Embora ninguém vá perder seu tempo, e a dor do tempo que se leva, leva tudo, leva tudo. We'll be right back. sentimental demais. E as gotas que molham meus olhos não choram mais. alegria. Menção e harmonia, mais uma vez cumprir a trilogia. Dinheiro, saúde, amor. vai passando.